Olha quem chegou, Jardim São Lourenço. Sem trocar terror, é assim que eu penso. E quem vem de lá, dessa massa punk, Claudinho e Buchecha 100% funk. Ressuscita São Gonçalo, liberta DJ. O bonde faz o vá, fica devagar no vai, que é pro bicho não pegar. Não vem tumultuar, fazendo zigue-zague na onda do leolá. Maior mulão faz a paz reinar, sua vida corre risco se você ligar. As minas no salão só querem formar, briga não entra não, nem dá, nem dá, nem dá. Tantas damas lindas, que maneiro, vê se no Equador tem, no Irã tem a balde. Vem, sejam bem-vindas pro guerreiro, vem que hoje eu estou bem, olha eu tô sem na malde. Se eu for falar, se eu lhe mostrar a fonte das mulheres mais bonitas, mas para pegar tem que chegar, pede pro faixa teu botar na fita. Toda vez que eu lembro eu me sinto sofredor, a mulher que eu mais amava foi e me deixou. O bonde vai zoar, fica devagar no vai, que é pro bicho não pegar. Não vem tumultuar, fazendo zigue-zague na onda do leolá. Maior mulão faz a paz reinar, sua vida corre risco se você brigar. As minas no salão só querem formar, da zoeira, vou no embalo, do Rio a Niterói, São Gonçalo, Bahia, Natal, Belém, São Luís e em Goiânia. Mato Grosso do Sul e Paraná, Recife, Paraíba e Amapá, Minas Gerais e Palmas, Amazonas, Rondônia. Você pode chegar, Brasília, Acre, Santa Catarina, oh yeah, Aracaju, Rio Grande do Sul, São Paulo, Maceió e Teresina, rumo pra Vitória, Boa Vista, Cuiabá. No Brasil são as mulheres paradoras.